rosto a lágrima que rola sobre minha face. Tenta entender, aceitar, tenta encarar a verdade. As tristes cenas do mundo, periferia sofrida, em um rio de lágrimas, transborda em nossas vidas. Hoje parei pra pensar, parei para refletir, se isso em todo lugar ou só acontece aqui. Estamos abaixo de zero, ou mais ou menos 10 graus. Na noite fria não tem Papai Noel no Natal. É só lágrima, mãe, e sofrimento. O vento sopra lá fora, faz frio aqui dentro, é 4 horas. Alta madrugada, queria estar no palácio com uma mesa farda, mas na periferia é apenas um sonho. Não tem castelo, nem rei, nem rainha no trono. 2007 dourados, mês de agosto. Não tem como sonhar, o vento corta o rosto. A vida nos pega peça, não é peça de teatro. É a vida resumida em relatos e fatos, que no dia a dia são imprimidos em manchete e exibido pro Brasil como programa da Hebe. É só lágrima, triste desabandono. Dormir eu não consigo, a fome tira o sono, mas me pego com Deus e oro todo dia pra que Deus abençoe o povo da periferia. Já se faz 3, 4 dias que eu não como nada. Vida dá facções em um rio de lágrimas. Cadeias, cobaias, o monstro tá solto, caçador tá de tocaia. Armados com foices e navalhas, seres premoldados, alienados. Corpo vadio, teleguiado, de mente atrapalhada. De longe vejo a cena enxurrada que desce da ladeira. Me espanto totalmente, o que vejo é diferente. Não tem nada de água, é tudo sangue. Nossa gente se matando, será que eles nasceram por acaso ou por engano? Nem perguntam o nome, atiram sem dó e vão andando. São mal educados, fazendo o que bem quer. É triste, é feio, não é que aconteça outro dilúvio, seja feita outra arca de Noé. Pra que volte, quem sabe, o respeito pelos seres, o amor, a dignidade e ninguém mais morra por migalhas. O rumo é um só, não existe outro atalho. Se o problema for sério, vai em cara, resolva de vez essa parada antes que sua casa vire grades. Tem que ser agora, amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Rios de lágrimas, rios de sangue, rios de problemas insolucionáveis. Meninos e meninas que são surpreendidos com 12 anos ou menos dentro do mundo do crime, que no álcool, nas drogas, muitos estão viciados, que por falta de incentivo estão nos caminhos errados. Todos menores de idade deviam estar na escola aprendendo a ler e escrever. Sinceramente é foda, eu lutei e venci, eu sou um sobrevivente. O sistema opressor toma conta da gente, do mundo da rua, dos nossos pensamentos. A pressão do sistema nos comove por dentro. Muitas mães desesperadas não pensam duas vezes, abandonam nas portas crianças de um mês. Sem dó e sem piedade, vira as costas e sai. Elas crescem revoltadas com a falta dos pais. Me disse, estou certo ou posso estar errado? Num grande rio de lágrimas estamos mergulhados, na mira de uma 9 com a corda no pescoço. É assim que se sentimos ao pôr a mão no bolso. Sem serviço, sem nada, somos discriminados. O preconceito racial por sermos favelado. Meu verbo é forte, é pesado, Deus é meu advogado. Meu calibre é minha rima, meu pente tá carregado de força, de expressão, de luta e muita coragem. Chega aí, vai ver que não é viagem. Eu compus e escrevi, Deus olhar nosso povo. Escrevi rio de lágrimas e escrevo de novo. Se achar necessário, às vezes se for preciso, ouço o refrão, não se esqueça, se quiser cante comigo.